clarão anuncia, é ela chegando, firmando terreiro no céu. Raios rasgando, fazendo trilhos do sofrimento até o Maitá. Repondo meu sangue perdido, vermelho na luta, no peito a paz do branco de Oxalá. Chegando, firmando terreiro no céu. Raios rasgando, fazendo trilhos do sofrimento até o Maitá. Repondo meu sangue perdido.